Mafra, Leão Ferido, Raul Seixas, Medo da Chuva, Sai Guarabira, Em Silêncio, Legião Urbana, Vento no Litoral, e abrimos o MPB Brasil de hoje com Codinome Beija-Flor com Cazuza. O programa MPB Brasil volta já já. Estamos de volta com o programa MPB Brasil. De volta com o MPB Brasil. Ayla Menezes e Marcos Lessa. É hoje. A minha alegria atravessou o mar e ancorou na passarela. Fez um desembarque fascinante no maior show da terra. Será? Serei o dono dessa festa, o rei, no meio de uma gente tão modesta. Eu vim descendo a serra, cheio de euforia para desfilar, e o mundo inteiro espera. Hoje é dia do riso chorar, levei o meu samba pra mãe de santo rezar. Uma olhada, eu carrego meu patuá. Eu levei o meu samba pra mãe de santo rezar. Outro mal olhada, eu carrego meu patuá. E é hoje o dia da alegria. E a tristeza nem pode pensar em está. Eu vim descendo a serra, cheia de euforia para desfilar, e o mundo inteiro espera. Hoje é dia do riso chorar, pá! Levei o meu samba pra mãe de santo rezar, e contra uma olhada eu carrego meu patuá. Eu levei o meu samba pra mãe de santo. O melhor da música brasileira, MPB Brasil. Música. cabeça samba, cabeça blusa, cabeça rumba, cabeça reggae. A cabeça agora, a cabeça fora, a cabeça adora, a cabeça nova. A cabeça pouca, a cabeça oca, a cabeça louca, a cabeça boa. Cabeça samba, cabeça blusa, cabeça rumba, cabeça reggae. A cabeça à toa, cabeça boa, cabeça boa, cabeça. MPB Brasil, o melhor da música nacional. Vem beijar luz.

Do Leme ao Portal, Paulo Ricardo 2, Baby Consuelo, Sem Pecado e Sem Juízo, Caetano Veloso, Samba da Cabeça, Ayla Menezes e Marcos Lessa, é hoje? Bom, esse é o MPB Brasil, um ótimo fim de semana para você. Daqui a pouco a gente vai trazer para você o último bloco de hoje, onde a gente vai curtir João Gilberto, Sampa Crio, Paulinho Boca de Cantor e muito mais. O programa MPB Brasil volta já já. Estamos de volta com o programa MPB Brasil. MPB Brasil na sua rádio. Rolis Van Stad e Rodrigo Lima. Raízes. Na sequência tem João Gilberto, Me Chama. É tão difícil não olhar pra trás, deixar as coisas que não voltam mais. Um passo dado, um rumo incerto, um minuto, palavras. O mundo gira, gira sem parar, e a vida tira a gente pra dançar.

lágrima no escuro. Tá tudo cinza sem você, tá tão vazio. A noite fica sem porquê. Aonde está você? Me telefone, me chama, me chama, me chama. Brasil. Uma garota tão bonita é um alvo excitante, expondo artigos, andando elegante. Se perdesse lá e passos sutis, enchendo de beleza, pode ser uma miss. Parei curioso e prestei muita atenção, mas que uma mulher parecia um avião. Um vestido de seda deslizava em seu corpo, os seus leves movimentos quase me deixaram louco. Ela é uma garota espetacular, vê-la desfilar, me fez delirar. Foi naquele desfile e ela sorriu para mim. Você saiu de um lindo sonho, eu te amo, manequim. Eu te amo, manequim. És o meu maior prazer, eu só quero você. Eu te amo, manequim. És o meu maior prazer, eu só quero você. Eu bem que tentei me aproximar entre tantas pessoas que estavam ali cerca, repórteres também, fotógrafos de revista. Muita confusão e eu a perdi de vista. A emoção era tamanha, eu estava até perplexo. Tanto amor no só impacto parecia no tenexo. Mas era verdade, pode crer. Essas coisas acontecem sem a gente perceber. Caminhando pelas ruas sem saber o que fazer. Se sorria, se chorava, eu queria conhecer. Garota, fica junto a mim. Você saiu de um lindo sonho, eu te amo, manequim. Eu te amo, manequim. És o meu maior prazer, eu só quero você. Eu te amo, manequim. És o meu maior prazer, eu só quero você. Seja indo longe demais. Talvez não valha a pena, não amei assim jamais. Quando lembro seu sorriso, até fico sem ação. Invadiu a minha mente, encheu meu coração. A procura todo instante, não paro um segundo. Já coloquei anúncios em todos os jornais do mundo. Procuro a garota que me fez feliz assim. Você saiu do meu sonho, eu te amo, manequim. Eu te amo, manequim. És o meu maior prazer, eu só quero. Eu te amo, manequim. És o meu maior prazer, eu só quero você. Yeah.

madrugada do dia que está pra nascer. Vem ver a vida correndo lá fora e eu querendo morrer de amor. Não há dor que apague esse brilho, nem a razão pra eu deixar de apostar no prazer de viver. Não há dor que apague esse brilho, nem a razão pra eu deixar de apostar no prazer de viver. Vem ver, oh, sol, a barra do dia, o que há de melhor. Barra é o sol nascendo sem medo, engolindo as estrelas, queimando segredos. Barra é a lua deixando pro sol a barra do dia, o que há de melhor. A barra do dia, o que há de melhor. Para fechar o nosso MPB Brasil de hoje, Paulinho Boca de Cantor, Prazer de Viver, Frenesi, Maria Creuza, também Sampa Crio com a música Manequim, João Gilberto, Me Chama e muito mais. Fica por aqui o nosso MPB Brasil desta semana. Semana que vem, o melhor da música popular brasileira está de volta, ok? Super abraço para você. Você conferiu mais uma edição do programa MPB Brasil. Até o nosso próximo programa.